Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Bem-vindos a mais um Seixal Saudável. Segurança rodoviária é o tema de hoje. Em estúdio temos Miriam Ferreira, do gabinete do Seixal Saudável, e também a comandante da Divisão Policial do Seixal, a subintendente Isabel Canelas, que nos vai dar já algumas dicas, não é, Miriam? É verdade. Nós sabemos que os acidentes de viação são um problema no Conselho do Seixal. Quais são as principais causas? Naturalmente que os acidentes de viação são sempre um problema. Nem que seja para os intervenientes, porque são um fator de trauma, de preocupação, de ansiedade, muitas vezes com consequências em termos de ferimentos, sejam eles ligeiros, graves e, infelizmente, com mortes que deixam sempre marcas e que são, naturalmente, um motivo de preocupação para todos os polícias que no seu dia-a-dia andam na rua. Em termos de ser efetivamente um problema, como o identificou para o Conselho do Seixal, nós temos que referir que realmente desde 2008 para 2009 houve uma diminuição em termos quantitativos dos acidentes rodoviários registados, mas há um aumento das questões dos feridos, sejam eles leves, graves e no número de mortos. O ano passado temos a lamentar uma morte e este ano, até à presente data, já ocorreram duas e que naturalmente constituem uma preocupação para a polícia em particular, mas penso para todo o cidadão em geral. E que cuidados deve ter o condutor enquanto circula na estrada? O condutor deve ter a perfeita noção do tipo de viatura que conduz, e muitas vezes isso não acontece. Ter o cuidado em manter a sua viatura, do ponto de vista da mecânica, impecável, o que também muitas vezes lamentamos que não seja uma preocupação que seja constatada por parte do condutor. Deve ter cumulativamente preocupação de interpretar as condições atmosféricas em conjunto com as condições da via, porque tudo isto são fatores condicionantes para o seu exercício da condução. E que se estiverem sempre presentes, naturalmente o condutor tem tudo ao seu alcance para evitar o acidente. É imperativo que todos nós, condutores, quando estamos no exercício da condução, consigamos não deixar dúvidas aos restantes condutores das manobras que pretendemos fazer. Muitas vezes o que acontece é que os condutores... o outro condutor já sabe perfeitamente que eu vou virar à direita. Não, não sabe. Eu tenho um pisca, tenho que sinalizar com a devida antecipação essa manobra, não deixando espaço para qualquer dúvida aos restantes utentes da via. E isso nos mais variados aspectos. Estou certa que com este tipo de conduta se evitariam muitos acidentes que atualmente ocorrem. No caso do peão, que comportamentos seguros é que deve adotar? Estarmos sempre com todas as precauções no que toca ao transitar na via pública. Termos o cuidado de utilizar os locais específicos para a passagem de peões, as passadeiras. E mesmo aí, dar tempo ao condutor para que compreenda que há uma intenção nítida de utilizar a passadeira, o que muitas vezes também o peão não faz. Ou seja, manda-se para cima da passadeira, não dando qualquer capacidade de resposta, entenda-se travagem, ao condutor para que ele possa permitir uma passagem calma, segura e tranquila. Ainda sobre o tema da segurança rodoviária, há mais algum conselho que gostaria de dar aos nossos ouvintes? O Natal e o Ano Novo estão a aproximar-se. E aqui teremos que relembrar que são épocas típicas para maior circulação rodoviária e todos os cuidados, todas as atenções deverão ser redobradas no espírito daquilo que temos vindo a falar nesta conversa, de forma a que realmente consigamos encetar o ano com o mínimo número de registros de acidentes rodoviários, com mortos, com feridos, com, sejam eles graves ou ligeiros, com condutores ou com peões. E, por outro, dar uma informação a todo o público que realmente nos tempos que correm, quando estamos a falar das operações stop, designadas correntemente pelo cidadão, algo mais se passa do que a mera fiscalização rodoviária. Mas o senhor cidadão tem que ter a noção que também nestes cenários, quando em circulação fazem os sinais de luzes a alertar os outros condutores da via, estão a pôr em perigo a sua segurança. Porque este tipo de fiscalização tem como objetivos não só as cartas, as faltas de seguro, entre outros, mas também, mandados de busca, mandados de detenção, a eventual detecção de armas de fogo dentro das viaturas, de estupefacientes, inclusivamente há um fenómeno recente que é o designado por carjacking. Nunca sabemos quando alguém que mandamos parar não foi vítima de carjacking, não pode ter alguém sequestrado e raptado no interior da bagageira. E daí o apelo da PSP ao cidadão para que, no que toca a este comportamento, ele se comece a evitar cada vez mais. Por último, gostaríamos que nos desse um ou dois exemplos de como o tema da segurança rodoviária tem sido trabalhado aqui no Concelho de Seixal. Este tema tem sido trabalhado de uma forma multifacetada, não só pela postura da polícia no terreno, com a realização de múltiplas operações stop, com o aspecto preventivo, naturalmente, mas como não poderia deixar de ser, também com o aspecto repressivo, quando há condutores prevaricadores e infratores que são identificados, mas também com uma postura essencialmente de prevenção que temos em termos de parceria com a Câmara Municipal do Seixal, que vai ao início da história, tentando abarcar o público-alvo mais jovem, nomeadamente com alguns projetos que temos em curso já há alguns anos, que são Rodinhas, o concurso de desenho, e a prevenção rodoviária para o grupo dos idosos, em que realmente tentamos alertar estas faixas etárias dos perigos, das condutas e dos comportamentos cívicos, que é uma vertente extremamente importante, que servem naturalmente não só de prevenção para o futuro, porque mais tarde estaremos a falar naturalmente de condutores, mas que o facto de falarem com a família e dizerem que aprenderam na escola isto, aquilo ou aquilo outro, é a nossa expectativa também que contribuam para a alteração dos comportamentos dos pais, do pai e da mãe, do avô e da avó, que na sua rotina exercem a condução e que através dos netos ou dos filhos, pai, põe o cinto de segurança, ou pai, não vais tão depressa, ou mãe, olha, não bebas álcool porque vamos conduzir, isso também possa constituir um motor da alteração da conduta e dos comportamentos cívicos. Prevenção é então a palavra-chave em termos de segurança rodoviária. Ficamos por aqui neste Seixal Saudável. Voltamos a falar na próxima semana sobre saúde e as pessoas com deficiência. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.